companhia. É só garrafa e latinha. Eu nem queria saber onde cê tá indo. Olha o meu brilho sumindo. Minhas notificações são baseadas em suas ações. Todo mundo me manda o que você faz. Não tenho um minuto de paz. Ou se quiser me ver bem, sem beber e sem ninguém, sair só com o casal enquanto eu fico de vela. Não me mande stories dela. Não me mande stories dela. Senão eu vou sofrer além, fazer merda também. Porque só fico bem quando não vejo ela na tela. E não me mande stories dela. Não me mande stories dela. Portal do Arrocha. Jeff Rezende. Minhas notificações são baseadas em suas ações. Todo mundo me manda o que você faz. Não tenho um minuto de paz. Se quiser me ver bem, sem beber e sem ninguém, sair só com o casal enquanto eu seguro vela. Não me mande stories dela. Não me mande stories dela. Senão eu vou sofrer além, fazer merda também. Só fico bem quando não vejo ela na tela. Não me mande stories dela. Não me mande stories dela. E se quiser eu me ver bem, sem beber e sem ninguém, sair só com o casal enquanto eu fico de vela. Ou não me mande stories dela. Não me mande stories dela. Senão eu vou sofrer além, fazer merda também. Só fico bem quando não vejo ela na tela. E não me mande stories dela.